It's the motherfucking remix. G2, please. Eu avisei que um dia voltava e você não escutou. Eu avisei que o hip hop tem nome que se chama de pro. Agora põe as mãos no ar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos embora gritar. Imaginaste o remix em Gito. Impossível, tua dama deve ter dito. Deves ter ouvido G-Pain. Niga pergunta a tua shawty qual é o ringtone dela. Não vale a pena nem tentar, G-Pro is better. Palhaços tentam desafiar no chip, dá um pena. Só me racho like ha ha ha ha ha ha. Esses niggas fingem que não curtem, mas não aguentam com flow. Sam the Kid, Mr. K, Patrícia, got glory lay low. Filha da mãe, sou eu mesmo. Desde cara boss que elas não saem do meu Facebook. Sou no último mês do. Nem imaginas quantas pics a tua mãe e irmã baixaram numa space do. Boy, cara a cara, Mr. Motion, cara. Puto, larga minha vara e manda tua avó braga. Listen, dude, you don't know who you walk with. I'm the motherfucking Moss King. O Sam curto bosque. Checa no meu blog quick. O boy cruza oceanos. A tua fama cabe em choque. Quebras de rap, tu não tocas no dude. Coloca a posição de quatro com maçarocas no cu. Se tu pensas que és under, fine. Também já tomei Fanta. Agora tô na Antas. Dry. Jamais serás fat como eu. Esquece o rap, dude. Vai pisar okay. Maquetes no museu. Comigo é nada, tudo certo. Por isso não entro em centímetros com boys, man. Eu sou submetro. Sou de uma geração de. É difícil aceitar, verdadeiros rappers são poucos. Trago aquele tipo de rap pra bom ouvido. Vamos é pedir que eu tô neto, seu brother Islo. Achas que este estilo é wack, não tem sentido. Eu faço como Nilo e Zambezi, eu sou meu rio. Olha pro movement, olha os nossos new kids. Gramam de Jay-Z, mas seguem os meus blueprints. Nem quero vos ver a cuspir. Caio na real, meu puto não é Brooklyn. Quando as rimas saem, caem em mim. MC's are not a liar, I am real. Meu estádio não é vermelho e é a luz do sol. Mas também goleio porque creio no Jesus do Jorge. Fui. Onde um homem sempre pertenceu, ao princípio venceu. Ao princípio pensei, se eu lançar o meu selo, se que eu tenho a vida disposta, vou convencê-lo. Mais vale ser alguém que ninguém gosta do que não seu. Decorei todo o beat e canção, eu nasci marrão. Pois quiseram bife quando fui patrão do chimarrão. Deixei no chão os quantos e eram feitos de porcelana. Punham defeitos por ter mil ideias por semana. Posso andar na rádio, não uso grana, eu uso gana. Eu pus musicana, rua lusitana. Porque é que sabem brilha, tem progresso, tu sabotas. E depois colas tal CS, és lambuça, botas. Que essa é um produça, te traduz e explique. Se fim inspira-te, inspira-te, man. Usa a bique, reduz a clique. Introduz alguém que não te crucifique e acusa. Vem para a fusão da língua lusa em Moçambique. Essa prova que o hip hop luz encravou no meu pulso. Que coletes de força não prendem esse maluco. Rap fez-me lustre, só com ela é o comum. Estou tão longe que nem com binóculos me enxerga esse mundo. Foram tantas barreiras, bloqueios montados por herreiras. Meu flow fez download nas fronteiras, sou internet. Não, por mais que tu não queiras. Tu vives de momentos, a minha vida é uma carreira. Eu ponho Deus acima de tudo e todos. São tantos hits que consigo fazer o meu top 10. Tudo o que se obedece, mas eu vivo além das nuvens. Estrela para astro, são passos luz em poucos meses. Mr. Cap e G-Pro, bom evento, we go. Subitado que comparo rappers com grande hipo. Mike Jaffa Lima, câmbio. Eu sou o mestre mudo, tudo no calmo. Eu avisei a esses rappers, fingiram que tinha auriculares e não ouviram nap. Vocês estão a começar a reta. Esse time um gasta a bucejar na meta. Eu tenho um flow relaxado tipo yoga. Todas vezes que eu estou num show, as moças fofas batem com tendência tipo um soldier. Os moços pensam que é magia tipo hocus pocus. Observo o que eu estou a fazer. Tanto em português, inglês, francês, eu sou quente. E esse nega diz que está a bater. porque ele semestre, tipo 6 meses, yeah. Podes até ter cinturão, ou whatever, mas sapatos quando queres que abram um portão, ou whatever. Fuck this, ninguém me para, yo. Porque eu tenho uma boca, nariz, olhos, orelhas, balls, e é uma cara boss. 3 on the black sun, niggas já sabem que eu cuspo bem pesado. Heavyweight like Tyson, o rap com mais caixa. Tenho 1000 pecados, mas não comia maçã. Nope. Já enchi a pança, com MCs de baixa. Fraca, qualidade, estão todos no caixão. Niggas não me passam, nem sequer empatam. Rimas tipo baixam, rebentam. Quilam, aniquilam. Niggas fazem bicha pra lutar com 3 no rap, mas todos filam. Sempre marco pontos, Kobe like Bryant. Roubo inspiração, sou um sozinho bem giant. Cuspo tão classic, não vais perceber no man. Dropo dentro do tempo e nem ponteiros tenho, nem coveiros tenho. Mas entero MCs num beat e mando todos os dizem que eu sou muito indefinido e que ando sempre em zigzag. Porque viram-me com a t-shirt do cheque, comer um Big Mac. Ok, sou zigzag, tu és wink-wink-wack. Tu gimas poema, não se rima com six-pack. Usa mais a carola, esfola-te nas escritas, miola, debilita MCs artolas. Rimam por dólares e hoes, só se enrolam com flow. Só pita escola nos shows, só dizem ralas e yo. Só rap de sanita. Não digo népia, esse circo tá extinto, tipo circo comédia. Mesmo que atirem pedras, se eu cuspo é tiro e queda. Quando eu rimo, eu levo rappers à Wikipédia. Perdem-se com minha retórica, quando cada linha é categórica. Tua ladainha é folclórica, não tens nenhuma chance. Minha rima é clara e suprema, tua rima é clara, sem gema, que só declara que dás pena. Não tens endurance, fazes rap de aposentados, tipo S.I. Connection. Ainda dizes que estás na boa, mas isso é baita ou Pac-Man. Tu és mais que Wexon, eu sou o pai do rap, man. Nunca ninguém soou tão bem, desde Michael Jackson. Rest in peace o MJ, mas trouxe serviço, fez lei. Ele foi maciço e sensei, se a foda disse que me disse. Sou postiço, eu não sei, só sei que nisto ele foi rei. Vê o decisito e vê o ofício de quem isto é vitalício. Passa-se anos, mando sangue para o rap game. Já não faço better squares, catch my name. Já está no Hall of Fame. Vossa inveja não vos deixa pensar. Ando por cima d'água e dizem vai andar porque não sabe nadar. Fuck it, sinto o vosso ódio na pele. Será que meu pau é a terra para estar toda a gente em cima dele? Eu estou profissa nessa merda. Cruzei o caminho como as pedras, que a idade da pedra, boy. Trago a verdade nos olhos. Única merda falsa que vês neles é teu próprio reflexo. Bolas, isto é remix do que de cara, boss. Sempre ligas, te enfiando rimas a seco. Sem vaselina, pois é, isto vai para nós. Quem encara dose? Shut up, sauce. Se uma palavra pode matar, imagina os tragos que essas 16 barras podem causar. Tu sabes que eu não sou fraco e o taco é sempre exato. Novo contrato, vai chegar no banco. Camisola 4, eu faço e desfaço. Se rap fosse Glock, seria DJ Dabo. Rima uns tragos, a próxima nem falo. Rimo 2 versos, damn, eu sou espalho. Queres ter flow? Rouba o meu diário. De noite acordado, mudei o meu horário. Boss do meu bairro, compra já retalho. Eu nunca falho, falo complicado. Lindo calçado, sempre anestesiado. Letras distantes do próximo ano. Dizem que o Suki tem muito entusiasmo. Verdade seja dita, minha voz desviai-vos. Cara boss, peace nigga, aquele forte abraço. Isto vai bater de abril até março.